Pode ser que um dia eu encontre alguém. Por enquanto eu quero ficar sem ninguém. Já que você não se importa, pro amor o coração fechou janelas e portas. Falando nisso, quase nem saiu de casa. E as garrafas estão jogadas na sacada. As suas coisas eu doei, pra não correr o risco de você voltar do nada. E chegar com esse sorriso fácil, que me faz voltar bem fácil pra você. Tá complicado sentir raiva e amar assim. Eu tô achando que meu coração é bipolar. Ele quer te esquecer, mas ama te lembrar. Sei que não vou resistir se decidir voltar. Tá complicado sentir raiva e amar assim. Eu tô achando que meu coração é bipolar. Ele quer te esquecer, mas ama te lembrar. Decide voltar. Que coração me fala esse, meu Deus do céu. Falando nisso, quase não saio de casa. E as garrafas estão jogadas na sacada. Suas coisas eu doei, pra não correr o risco de você voltar do nada. Chegar com esse sorriso fácil, que me faz voltar bem fácil pra você. Tá complicado sentir raiva e amar assim. Eu tô achando que meu coração é bipolar. Ele quer te esquecer, mas ama te lembrar. Sei que não vou existir se decidir voltar. Complicado sentir raiva e amar assim. Eu tô achando que o meu coração é bipolar. Ele quer te esquecer, mas ama te lembrar. Sei que não vou existir se decidir voltar. Marília Mendonça! Maravilhosos! Parabéns! É muito sucesso, meu povo! Obrigado, meu amor.